Kasušene 6201. Sempre tinha nova volta, 4 horas até na Guarulhos. 4 horas, confirma a autonomia e alternativa, corrigindo. Seu apinho alternativo. 139, Guarulhos. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto de freio zona 011895, ajuste 101. Desafio, boa noite. É, 10 milhas de Salvador, voo 869, na próxima. Achou que travou, é 143. Xeré 6143, continua a próxima sua guarda, pista livre. Guarda 6143. Uno 645, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, autorizado em LSXC, reporte localizador. LSXC, reportaremos localizador com 1500, 1645, obrigado. Jet Mike, boa noite, na chegada Mari, desce até o 090 e informa que irá ultrapassar o tráfego essa frente a 7 milhas, São Charlie 402, está cruzando 00 para o 050. Xeré 6143, Livre Pouso, pista 90, vento 160, grau 08 mais. Livre Pouso, 6143. Uno 869, decolar 237, chega o controle 199, decimal 35. Senai 35, menos 869. Oi, Salvador, boa noite, Xeré 6201. A contabilização traz na final, com 0 a 10. 360 na saída Árvore. Seguinte, 360 Árvore, está mandando por 10 milhas, conforme a torre. Com 869, considere cumprir o perfil da Árvore. Cumpre o perfil da Árvore, 869. Poderia uma tirada de 0 a 1? Xeré 6201, mantenha a ponte, cara. Mantenha a ponte, cara. Pagou o Pichard, ele lhe venceu na chave para o táxi. Xeré 6143, no solo 38, ele vive pela direita, solo 12119. Obrigado. Aero curva direita, arbora elefa, 11935, transponder 5577. Jet Mike autorizado e desce até o 080. Autorizado, high speed, vai descer até o 080. Mike, Jet Mike. Xené 6201, alinha e mantém, pistão na vela. Ele mantém, 6201. Xanar 6143, Alfa Juliette, Portão 01. Alfa Juliette, 01. Jet Mike, Jet Mike, está passando o tráfego agora, na sua posição de 3 horas. Afirmativo, tenho, não está visual, nem tem o tráfego na etiqueta. Uniforme, Mike, prossiga. Solo, é o azul 4206, no 28, pronto para o pushback e acionamento. Azul 4206, ciente, vai guardar pushback e acionamento e aeronave retaguarda. Perfeito, foi. Gente, confirma a próxima, tem? É 201, no livre decolagem, pistão na 0, vento 170, grau 069. Iniciando 201. Exato. Tô no 645 Torre, 18.6. Obrigado, motor. Controle 1869. 1869, prossiga. Solicita voar direto a Elefa. localizada nível 160. Mike, desce até o 060. 060, Juliette Mike. Autorizado até o 160. Uma frequência da torre pro gol 645? 1645, a frequência é 118, decimal 95. Obrigado. Pegou 1645, tá nele. 1645, check trem. Vai checar. Tudo, pista 10, vento 150 graus e 0 menos. Gol 1645. 5. 3000 pés, 1015, Juliette Mike. Whisky Uniform Mike, foi bridge na presente, subiu para o 400. Salvador, boa noite, eu chamei a 201. Chamei a 201, boa noite, que eu tava saudável, subiu para o 360, saída da El. 360 da El, pode voar Leda, o bridge? Utilizado Leda após 2000 pés. 2000 Leda, Verona. 277 plus 9. Condor 077, clear taxi for 180, holding point runway 10, tower 118, decimal 5, altimeter 7100. Condor 077, taxi via India to runway 10, tower 18095. Have a great... Azul 406 no portal 08, thank you. Bang da Condor, livrar a retaguarda, só tem que dar pushback e acionamento após o Condor, chamar ataque com a 20. Alpha Golf Charlie, autorizado táxi, via taxi papá, reporte para a cruza dentro de ter ingresso na pista. 2 mil pés, Ed Mike. Não, 403, está ingressando. 3567, Brasília autorizado, 360, Pirzulu 17. Decolada 10, curva direita, Arbora Elefa. 11935, transponder 5557. Seja autorizado Brasília, nível 360, Pirzulu 17, decolando 10. Arbor, Elefa, curva direita, 5557 no transponder, o controle 1935, 7567. Você vai confirmar o transponder, 5557? Matiu, 5557. Correto, já puxa o espectro, não é? 869, boa. Boa. Papatango, Whisky, Uniforme, Mike, chama Recife na frequência 12685, altera 13325. Gol, 645. Eu levo 45, solas 44, chame controle em sala 121, decimal 9. Obrigado. 945, Alfa Juliette, portal 04. Alfa Juliette, 4, obrigado. Estabilizado, queremos coordenar com a pista. Reportar a estabilidade, Juliette, mais. Ciente, vou coordenar com a aero para retirar o cachorro. Rota Papa Golf, desça para 3 mil pés, o ajuste 10 no 5, informa que seguirá o tráfego à sua frente a 7 milhas, é o Charlie 525. 43 autorizado, chama táxi. Que Mike, Luiz, corrigindo, uniforme, Mike uniforme, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 5. Charlie, mantenha a Lima pra ficar puxando o Patio 1. Azul 4206, 1110-1240, Maceió. 1802-40 Campinas, taque autorizado, Patio 1 Índia, ponto de espera da 10, 1185, ajuste 1095. 10, fundo 5 via Índia, ponto de 0-1895 a 206, graças. Papa Romeu, Alfa, vou puxar de ingresso, Patio 1, seguindo, lembra, era da Azul, que puxando para 08. Caçou na pista 17. Se por acaso o cachorro desaparecer lá, a gente continua pro ano pra lá, senão 1-10, 1-0. Gente, aguarde informação. Para o controle. Gente, papapá, whisky, Oscar, uniforme, Atena, 1.500, pé e suporte, Paripe. Sapatão. Controle o Mike, LED Mike, prossegue para a posição no zero. Gente, Mike, LED Mike, após ser estabilizado. Na reportagem, Juliette Mãe. Será 6201, me chame Recife, frequência 02685, alterna 13325. Recife 2085, 3325, obrigado, boa noite. Boa noite, por favor. Oscar Papa Golf, vista para 2000 pés, autorizado procedimento, reporte estabilizado. Integral tração feita a 6 milhas. Golf para 2000, camarada estabilizado. Patio 1 Índia, ponto 010, torre 11895, altímetro 0105. Já no ponto de espera, chamar a torre 11895. Para a aproximação. Tô em Salvador, boa noite, Papa Romeo, Mike, LED Mike, tá estabilizado no lote, aguardando o glide. Mike, LED Mike, a intenção é pousar na pista 17. Confirme, foi reportado pra gente, um cachorro sobre a pista. Unipapa, por inglês. Afirmo, continue a aproximação, reporte para reporte marcador externo. Afirmativo, já foi retirado o cachorro ou ainda permanece em dúvida lá? Mike, LED Mike, foi feita a vistoria da pista já? A pista já está livre. Ok, tem tensão de base pela direita 17 então agora? Ciente, reporte para cancelamento dos planos do Mike, LED Mike. Ok, modifica agora, já está visual com 17. Cancelado as 49, agilize, reporte na final, Mike Juliette Mike. A gente vai agilizar, vai reportar na final, Juliette Mike. Azul 4206, ali mantém pista 10. Golf interceptando o Loki. Passa pra Golf, chame torre 1895. Golf, torre 1895. Para Papa Golf? Eu sigo acho Papa Golf. Estabilizado no ILS? Gente, a intenção é pegar na pista 17. Possível, já prenderam o cachorro aí? Já fugiu o cachorro, acho que pagou. É, ele é acostumado já. Azul 4206, livre decolagem, vento 160 graus, 069. 410, 4206. Fogo Charlie vai manter o ponto de pé da pista 10. Ingressando final da 7, baixado e travado, Mike e Juliette Mike. Mike, Juliette Mike, tem livre pouso. Pista 17, vento 160 graus, 0 circulante. Atualizado, pouso 17, Mike, Juliette Mike. Alfa Golf Charlie, autorizado ali, mantém pista 10. 545, controle. Se isso terminado, 54 milhas, sudoeste do Verde Salvador, chama Barilhéus em 201, no bom voo. Acho que o Papa Golf, cancelado aos 52, vou fazer uma base longa, suporte na final da pista 17. Golf, tá assistindo o tráfego na curta final? Gente, enquadre-se como número 2, eu acho que o Papa Golf. Golf, número 2. 935, boa, azul 4206. Zulu Índia, ponte espera 10, torre 1895. Controle, Salvador, muito boa noite, é o azul 4206, decolou, passa 1700. Solicita a possibilidade de voar direto a Aracaju. Alô, 4206, boa noite. Contato a radar na decolagem, saída PUCA, nível 350, guarda de controlação. 350, na PUCA, stand-by para autorização, o azul 4206. Olha, 1190, transponder 5006. Você, o 30 para Guarulhos, é posto 16, recola da destra da direita, lá é o Leda Bridge, canal 35, 5056. É 5006. 5006, positivo. Está confirmando a aerovia, cara? Eu posto 16, é isso? Afirmativo. Sim. Champo tiver questionamento, 625, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, 1205, Olá, 254, time controle em 119-35. Boa noite. Noite, Papa Romeo, Alfa, Golfo, Thiago. Papa Romeo, Alfa, Golfo, Thiago, boa noite, contato radar vigilante. Boa noite. Trip 5464, livre decolagem, vento 160, grau da 5 nós. 95, uniforme. Acho que Papa Golf, solo 855, livre pista pela direita, frequência livre. Tô em Salvador, meu cordial, boa noite, esse é o Papa Rafa, uniforme, Mike, uniforme. Prossiga, Papa Golf, uniforme, Mike, uniforme. Continua a aproximação, reporte marcador, está. Prontinho, reportera Steph, caso tem a aeronave para 17. Eu gostaria de falar 17 com base pela direita. Sente, corte para cancelamento dos planos. Do fio do plano do Mike Uniforme. Liga para 17, está autorizado. Flip 5464, decolado em 5000, no controle 199 decimal 35. 1935, Flip 5464. Controle é o Flip 5464, boa noite. Flip 5464, boa noite, contato radar, desce o Puka, nível 190. Puka 190. Porte nacional da pista 97, o Flip do Uniform Microphone. Reportará final 97, Uniform Microphone, cuidado. Livre de colagem, vento 170 graus, 069. Decolagem 04206, Recife, 12545, alternando 12685. Polo 2685, é isso? Secundária afirmativa. Ok, 1245, 2685, boa, o azul, 4206. Obrigado pela proa de Aracaju. Obrigada. Mike Uniforme, check tem. Acho que travou, tá de base pra final 97, mano. Tem de tudo, pista 97, vento 170 graus, 069. 7, Uniforme. Flip 5219, decolado às 58, chame controle em 119.35. 19, principal. Boa, Salvador, boa noite, é isso, boa noite, boa noite. 5219, boa noite, contato radar na decolagem, saída Arbor, nível 160. Arbor 160, a senhora pode confirmar se está livre das restrições? Sem restrições. 5160, 5219. Romeu Alfa, Golf, Charlie, chame Recife, 133, decimal 25, alternando 125, Uno. 133, 25, 25, Uno, obrigado. Por favor. Obrigado, sim. 3000 no site, Registro-Ascensão. Fisca Oeste, Califórnia, tem livre pouso, pista na 7, vento 160 graus, 07 mais. Tá. Ah, Rodrigo, 5219, pode voar direto com pista. Aguarde a atravessão do controle, 5219, devido à nave de aproximação, por gentileza. Tá 3567, autorizado NA decolar, pista 190, vento 160 graus, 06 nós. Decola 1-0-3-5-7. Mais autorizado direto conquista. Conquista, muito obrigado. Três cinco meia sete, decolar 205, chame controle 1-1935. 935, feliz passo da 3567, obrigado. Atualmente da 3567. Leda Bridge, controle 119-35, transponder 5012. Aprovado Guarulhos, 320, decolando 90 à direita, da El Leda Bridge, pesou uma minha e conforme 1935, controle 5012 no transponder, tá? 3897. 3897, tá correto, confirmando a aerovia, pesou no meio, chama um pushback acionamento. Pesou uma minha, 7, Amará, 3297. Após 2000, vai água. Após 2000, água, obrigado, da 357. Obrigado por hoje, Alessa, TAM 3567. Muito obrigado, Wanderlei, para TAM 3567. Trip 5464, chame Recife na frequência 125.45, gaza negativo 12685. Trip 5464, controle. 2865, 2865. 12545, 12685. Estabilizando o localizador da 190, carteira vista, o TAM 3294. 3294, ciente, completa aproximação, Sama Torre, 11895, lampo. 3295, obrigado, bom final de passo. Para você também. Salvador, muitíssimo boa noite, é o TAM 3894, vai passar em Serra, baixo travado visual com a 190. TAM 3894, tem livre pulso, pista 90, vento 160 graus, 05 baixo. Livre pulso 190, 3894, obrigado. Chame Recife, 1288, negativo 1260. 260, no 1971, boa noite, chegada bom, subida 50. Controle. Prossiga, Salvador, TAM 3567. Chame Recife, 1288, alternando 1260, bom voo. 2-2-2-0-3-4, obrigado, TAM 3567. Igualmente, pra você também. Obrigado. 43894, no Shoulder 13, livre pista pela direita, chame Shoulder 12, vamos decimar lá. Muito obrigado, 219 a livrar, 3294. Taxi 3897, 237, 4 horas da Leão. Seu 3897, observe o tráfego da companhia agora ingressando via Juliette. Após o mesmo, táxi autorizado em frente, parte 1 no Índia, volta de espera da 901, 1895, ajuste 10 no posto. É, essa faz passagem, vai via a proposta para 90, tá 3897. Obrigado, bom voo. Levanta. 9 autorizado pushback, chama táxi. Parar para o táxi. Zero 060, 109, 71. 971, ciente, prestatório 2000, livre LS, X8, estima 0, reportando um ONC. Torneu, LS, X8, porra, quartará, 109, 71. Romeu Bravo, Vitor Tango, iria ser autorizado no 180, direto, decola 17, curva esquerda na Momo, controle 11935, transponder 5015. Correto, qual é o problema? Qual é o problema, Pátio? Eu não copiei. 04, treinamento táxi Coton, 11895. Salvador, gol 1645, para cópia, 360 Vitória. Gol no 645, autorizado Vitória, 360, perito 50, decola da 110, curva direita da Euleda Eudes, controle 11935, transponde 5013. Ok, Vitória 360, Aperito 50, pista 10, curva de State, da El, Leda, Eudes, 119.35, 50.13. Correto, com o número 5, chama o pushback acionamento. Para o táxi 6259, 173, 440, Daniel. 73 a bordo? 173. 173, está autorizado direita, via Índia, ponto de espera 10, torre 11895, altímetro 10.05. 62, né? Pushback? Ainda não, mas 5 minutos, a autorização permanece a mesma, transporte também, né? Afirmativo. Sim, obrigado. Sinalé 259, Tesla da linha de decolar, pista 1-0-1, 5-0-0-0 de flash. Tesla da linha de decolar, 1-0, 5-0-0-0. Bruno 971, completo final de Chanetu em 2895, um pouco. Bruno, segurando 971. Salvador, Bruno 971. Bruno 971, continua a aproximação. Suporte marcador externo, a gente pode baixar o trabalho. Porta não, 971. Eu tô autorizado, táxi via Papá. Autorizado ingresso na pista, reporte alinhado, cabeceira 17, pronto para decolagem. Vamos ver total. Passando externo embaixo, travando 971. Bom, 971, continua a aproximação, guarde pista livre. Agora 971. Xenem 259, decolar 228, chega o controle em 199935. 19335, grato, boa noite, 625. Número 259, boa noite, contato radar na decolagem, saída da EO, nível 360, autorizado Lido da presente. Boa Lido da presente pro 360, 6259. Tá, Vitor, tá, vou manter a posição. Salvador, o seu 3897. Sim. Chama para Brasília ou permanece na Cerita? Estou em Recife, em 3325, alternando no 251. 3325, 251, obrigado. 3297, boa noite. De nada, bom voo. Na 259, veio direto o bridge. Manda o bridge, tá presente, minha 259. É, Vitor Tango, livre de decolagem, pistão 97, vento 1, 60 graus, 05 nascha. Salva, bom, 971, livrou? Bom, 971, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, 971. Vitor Tango, decolado aos 32, chama o controle em 199935. 119-35, Delta Tango. Táxi, gol 1645, temos 4 horas de autonomia, 134 a bordo, alterna o galeão. 145, táxi direita via Índia, ponto espera 10, Tonho, 9895, ajuste 10-5. 15, direita Ninja, torre 18495. Obrigado, uma boa Páscoa. Solo, gol 620, estivesse na meta 2. 62002, assim que o tráfego da companhia parquear no 01 está autorizado, chota. 7501 parquear, está autorizado o gol 620. Número 45 ali mantém, pista 90. E mantém na pista 90. É, planta com horário. Será que foi apresentada a CHG ou acho que é da tabela? Delta Fox, permanece a autorização, somou destino, Serra Brava, Serra Papá. Acho que a Delta Fox já tá com a torre, é, livre de acionar, chama pelo táxi, acho que é Delta Fox. 945, tá livre de decolagem.